Você tá tão pensativa aí. É que olhando assim essas crianças, sempre penso, será que vou ser uma boa mãe? Claro que vai. Falando assim, você me lembra o próximo filme do Cinecom. Elas Horas Contigo. Acho que você vai se identificar com a personagem. Seria ótimo se você visse o filme. É no próximo domingo, 19h30, no Gramado das Quatro Pilastras. Vai ser lindo. É mesmo? Então eu vou. Quem sabe não me ajuda? Cinecom. Cinema e cultura para todos. Realização Universidade Federal de Viçosa. Cinecom e Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Apoio. Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Museu da Comunicação.